O grupo Rubi de Aparelhagens apresenta a sua terceira geração. Herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Ele chegou. O garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. É o garoto Didio. Chega junto, DJ Didio Boy. E aí, Bancrévia! Bota essa galera pra dançar e comande a lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi. Bora esquentar essa parada do Mancrévia! E só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima! E só quem tá feliz joga a mãozinha pra cima! E tchá, e tchá, e tchá, e tchá! Bora formar essa quadrilha do Mancrévia! E a galera pode chegar junto! Sentir de perto a emoção, nosso lendário Rubi, chega junto, vem pra cá, vem pro show! Vem, vem, vem! Vem que tá tudo style! Aí, meu povo do Rubi, vem pra frente aqui da nave, vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente! É a quadrilha do lendário e a banda Cheiro Verde e o Didio Boy! O lendário detonando o terreiro do Mancrévia. Chega junto, chega junto. Rubi Lendário. Obrigado a todas as nossas equipes. Olha a equipe Explosão, alô Dodô, Paulinha, Jennifer, as lendárias do Rubi e os sempre amigos também. Alô, poderosa! Esquentando, esquentando, esquentando! Rubi! Chega junto, chega junto! É poderoso, poderoso Rubi. No verde novo, verde louco, verde mar. Na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegoria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança. Lá vão ter alavanto. Yeah! É semideus, é semilu. Viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é semilu. Alô, mami, dê esse beijão pra você! Estrela cadente cai do céu, estrela candente é claro véu, abelha rainha faz o mel, a noite é dona lua. Olha o meu parceiro Silva da Marambaia, tá na área! Vagabagueia, vagabundo, vagabundo. Rubi! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barra se esquentou. Alucinado, ele, a Salete também tá na área. Isaías, Daiane, alô Cássia, alô Dudu, é a equipe Explosão do Rubi. Alô Tia Eva. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barra se esquentou. lendário. E o Silva ao lado das lendárias, é. Lendário. Vai, vai, vai, vai. Olha o meu parceiro Dorinho, ele é o Marinel, curtindo o nosso lendário. Sua bandida tá aí, alô Alessandro. Alô Ninho, alô Thaís, alô Tiffany. Sabia que eu era balão dourado, debruçado no canto estrelado. Céu, eu vi o povo cantando embalado, como na xinga de um carro. Dindil Boy. Eu via a sanfona e a sapuca batendo tão forte, parecendo o coração. E o Dring Ding, meu parceiro Moisés Costa, Dring Ding da Metropolitana, tá na área. Pois nesse passo nosso, um abraço toda a família Pires, está no lendário. Lá, boa! Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. E a Val lendária, é que era São João, e mais afeito a mocidade. A chama da fogueira, novos sonhos vão rolar. Rubi! E as poderosas do Bancrévia também. Alô, Monique. É o lendário, é o lendário, é o lendário. E a chuta o navio, corre pro Pajeú. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no peito do mar. Laiá. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar, pro riacho do navio. Fala meu parceiro Guilherme do Mangrévia, alô Giliardi! É direitinho pro riacho do navio, rever o meu ranchinho, fazer minhas caçadas, ver as pegas de boi, andar na... Olha o meu parceiro John Boy, tá na área! É o John Boy! Sem rádio, sem notícia da terra civilizada, meu amor, não vai. Um abraço pra Luma, seguidora. Era e seu esposo curtindo o nosso lendário aqui no Bancrévia. E pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou. Um abraço pro parceiro Big Big das Poderosas também. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou. Fala meu parceiro Júnior Pires. Rubi. Bora que é quadra junina, terreiro do Bancrévia. Toda a galera da Pizzaria Oriental também curtindo o show do lendário hoje aqui no Bancrévia. Vai, vai. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Você está no Rubi. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Igual a nuvem flutuando pelo céu, vou navegando num barquinho de papel. Pra ver você, pra ver você, pra ver você. Você está no Rubi. Levo o céu e as estrelas, mas não posso lhe entregar. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o céu. Um abraço, Magno dos Varejeiros, seu grande amor Karina também, curtindo o show do lendário. Meu amor, eu tenho tudo, mas me falta o seu olhar. E aí, DJ Didio? Bora esquentar! Quem é do Paysandu aí, hein? E joga a mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima, e joga a mãozinha pra cima. E a galera do Remo, joga que joga, que joga, joga. E Alô, fã clube, bora agitar! E vai! Clube! Meu parceiro Max da tatuagem também! Toda a família Estrada Som, hoje no lendário, valeu! Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração. Puro desejo, o teu corpo, o teu cheiro, a embriagar. Olha o meu irmão Gilmaxi, sim, ele e toda a sua família, curtindo o lendário, alô Gilmaxi! De mim, me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto, seu corpo é um portal. Toda equipe BCD, sempre Rubi. Eu senti, eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou tua mulher. Só me prometa que vamos fazer amor. Assim. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, eu sou o seu. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra faz. E faz a pedra faz. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Detonando meu lendário. Quem aqui tá tocando? É o garoto de Dio. Olha, gente, achamos a chave de um veículo lá do estacionamento, próximo à barraca da Caipirinha, viu? A chave de um veículo. Um outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, não tem colei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu bem que tava certo em duvidar, suas saídinhas estão de te chumar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, tô de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Rubi! Sou donzela, sou mulher. DJ Açaí, ave, faz a onda diferente. E te deixo de moreno, me estremece com pegar. Poderoso! Eu sei que tava certo em duvidar. Suas saídinhas, tô de te chumar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Tô de ver considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar. Olha isso, equipe! Hightech! Lá da cabana agitada do lendário, valeu! A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. E vai botando, vai botando, vai botando, vai! E vai, e vai, e vai! Ainda tem muita coisa boa pra rolar! É o terreirão do Bancrébia! E o meu parceiro Estopa tá registrando, batendo a sua foto, imprimindo da hora. Alô, Estopa! Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Se você quer que eu vá descido, até embaixo. Se você quer que eu vá descido, só de cueca. Chupa, chupa, pau, mete pau e mete a máquina. Chupa, safadinha e vem pra cá. Olha a Paulinha, ela e a Jennifer, curtindo o som que elas dão valor. Rubi. Vem só a Gilvan, alô Diego. Ela é toda safadinha, gosta de big rock. O que ela gosta de escutar é a paredagem. Essa menina é bregueira e veio lá de baixo. E vai falar da paredagem que sacode o norte. Ela gosta do Rubi. Do super pop, gosta do tupinambá. Príncipe negro, do índio som que vai chegar. Agora eu vou detonar o brega das aparelhagem do Rubi, do Rubi, do Rubi. Tô toda a galera da Fênix, todos em cobertura. Depósito do Alexandrão, alô Pichula. Meu parceiro Leandro curtindo a gente, valeu! Vem dançar. Curtindo o filhão, né, mamãe? Beijão pra você! E vai dançando, vai dançando, vai dançando! Já temos CD ao vivo da primeira parte com o Tubarão e Jairinho! Chegou, o som do povão, começou a posição. Poderoso vai tocar. Poderoso. Rubi. Você vai achar. Essa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de meu parceiro Babito e a dona Shirlene, alô Johnny, Rosiane. Hoje eu quero dançar e eu senti o calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou. Fala meu parceiro Murilo do Jaguar, ele seu grande amor, alô José, curtindo Rubinho. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubinho. Vai dançando no lendário. Um abraço a Ed da Glória, alô Danilo. Essa noite eu só quero dançar. Alô, meu presidente Evaldo. Essa aqui é pra relembrar, relembrar, relembrar, relembrar, relembrar. Toda a equipe, Léo Céu, curtindo o lendário, valeu! Você vai se dar bem, o som é de qualidade, da melhor. É da melhor! Rubi, todo poderoso Rubi. Dance no Ipanema, dance no Ipanema. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova. Fala, meu parceiro Big Big! Brasil e do Pará, dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance, dance no Ipanema, dance no... E dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Já tem, já tem. Já tem. É pra recordar do lendário. É o garoto DJ, o DJ mais jovem do Pará. É de pai pra filho. Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. Quem é? É o poderoso Rubi. É. Todo poderoso Rubi. Olha a nossa equipe explosão aqui na área frontal e as poderosas. Hoje eu tô a fim de sentir pulsar mais forte meu coração. Ou me esquecer que você em minha vida um dia habitou. Quero ir pra ver um novo pôr do sol. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só ouvir me faz isso. Aí, Dijon, estou aqui ao lado do Júnior Alucinado, Brigirig e a equipe União Hightech, que vem com o tio lendário e a banda Cheiro Verde. É o filho. Agora é a lendária União Hightech. Alô, Trig, tu sabes, filho. Hoje, domingo, vamos até Benevides no Acraus. Segunda-feira é na Via Show, o forrozão da Via Show. Aí, meu Didi, é com você, filho. Quero ir pra ver o novo pôr do sol. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. O Trigue Digue lembrando o tempo da Pedra, filho, na época. É a nave! Olho pro céu, vejo a nave. Quem vai pousar fazendo esse povão dançar, enlouquecer. Eu, aqui! Tu sabe. O mestre DJ Juma. O pai do Didi Boy. DJ Boy, herdando o dom do mestre. Oh, não venha tentar me impedir. Eu vou seguir a nave do som. Batem forte no seu coração. Que diz o mar e até que no show. Quero ir pra ver o novo pôr do sol. Nunca mais me lembrar tudo que eu sofri. Só o rubi me faz esquecer. Vou dançar no delírio. Bora pro céu! Olho pro céu, vejo a nave que vai pousar. Bora que é forrozão! Aí, doutor Robertinho, nosso advogado, doutor Robertinho e a Eli Patrícia do Robertinho, né? Não é da Cheiro Verde, não. Um abraço, nosso parceiro Vitor do Boticário! Ela chega para o baile de vitrinda de rádio. Ela é tipo paniquete, destaque na capa da sexo. Poderosa, maravilhosa, onde passa incomoda, onde passa incomoda. Enjoada na mente linda, nossa bebê tequila e chama na taça. Essa mina é chapa quente, é bandeira experiente. Entra em cena, rouba a cena. No camar ela cena, no camar ela cena. E a gente vai gravando CD ao vivo. Alô, tio Givaldo. Givaldo Gravações CDs. E de galo tem 100, pode chamar que eles vêm. Tá causando zum zum zum. Tá no tiro de rio, ela acorda, ela foca. Só gosta de andar na moda, só gosta de andar na moda. No pulso out blast, quando desce de quilates. É Armani Black e Bubu, perfume é 212. E tem batom, tem maquiagem. Só pra retocar a imagem, só pra retocar no baile. É o forrozão do Mancrévia! E o lendário detonando! Edígio, casal bonito hoje, hein? Trigue-ligue e a tocha Eva, filho. Pra lá e pra cá. É claro que sim, filho. Oi! Vai dançando, vai! Eu prometi não mais procurar. Mas hoje não é meu dia de só. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Lendário. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor. E aí, meu amor? Já que me ensinou a beber. Didi Boy. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. E aí, Natasha? Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Alô, batidão, aqui da frente com o Jairinho. Todo coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Vai dançando no Mancrévia. Já que me ensinou a beber. Rubi. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Um abraço a Dani, o Henrique, a Aline, o Heitor, Raul, Rangel, Flávia, todo fã clube da pedra curtindo o lendário. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você é princesa.

ao lado do John Boy. É o John Boy. Vem pro lendário B. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Vem fazer a pedra do rubi. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prazer. Bora, Damiana! Aqui ao lado registrando tudo. É o lendário do Bancrévia. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua. E aí, DJ Didio? Quem conhece essa? Vai dançando no lendário. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Hoje sou Jumpa e adora rimar. Estou bem assim. Claro que sim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Esquecendo até de lembrar de mim. Lendário. E hoje? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E aí, que bicho você? Não, não. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Olha, Fabi, seu amor Wilson, minha filhinha. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até. E a Val Lendária, gerente Laércio e o Júnior Barrigudo. Me dá um vale aí. Mas eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Quem é Rubi? Não vou. Do jeito que sou, não queira mudar. Estou bem assim. Cansei de me. Olha o Léo e o Manel, toda a galera da Pizzaria Oriental, curtindo o nosso lendário. E o Tio Givaldo registrando tudo. E vai, e vai, e vai, e vai, vai, vai, vai. Alô, Didio, sabe quem chegou agora, filho? O maluco, filho, ao lado, maluco lanche e a Carlinha, é verdade. Aí, maluco, um abraço, filho, aqui é o lendário, é lindo, amor, grande maluco. Tamo junto, sempre junto, maluco lanche, lendário Rubi. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. E aí, filho? Rubi. Mas você também podia marcar outra hora. Meu parceiro Carlinho Costa, o Baré Adira, alô Jamerson e Amanda. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extrema unção. Amiga Sheila, toda a equipe segue o pneu do Rubi. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Lendário. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Cuidado com a cobra, Monique. Mas você também podia marcar. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. No Pará, som tem nome. Rubi, o poderoso. Detonando! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Vai dançando, vai dançando! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. É o garoto Didio. É o lendário do Mancrébia. Didio, abraço ao Massinho. Já vai ter tuba, curtindo o Rubi. E também abraço ao John Boy, o Baré. E o Carlinho, o pai do John Boy, hein? É onde, é lendário? Hoje, domingo, vamos fazer benefício da Kraus. E segunda, via show. É o garoto Didio. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, no sonho é com você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. Vai dançando no Mancrébia. Boy. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Já temos CD ao vivo da primeira e segunda parte, Jairine Tubarão. Nós estamos sempre acordando. Nós estamos por ti. Eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Aí, DJ Boy! Detona, DJ Boy! Vai detonando, detonando do lendário! Rubi! E a gente vai detonando de tudo pra você aqui no Mancrébia. Mais tarde eu continuo em Benevides, no Lacraus. E segunda-feira, lá na Via Show! E aí, meu amor? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Lendário. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera! Libera, libera pra mim. Temos a vida CDs do Rubi, gravado ao vivo de hoje. Parte Jairinho e Tubarão. Libera pra mim. E agora gravando o Didio Boy. Libera que eu tô aqui. Aplica. Faz assim. É. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Faz assim. Faz assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai virando, vai virando. Essa é pra quando encerrar a festa, você pega o seu amor, vai pra casa e quando chegar lá, toma um banho e antes de dormir, tem que jerecar. Eu vou lhe contar um Você sabe o que é jerecá? Jerecá é encarcar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecá. Até o talo. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecá. E aí, tio Eric? E vai, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Esse é o nosso lendário Rubinho com o DJ Boy. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que vieram curtir nosso som e também os nossos simpatizantes, seguidores, os fã-clubes do Rubinho que vieram, trouxeram comidas típicas, né? Muito gostoso, muito gostoso, hein? Aqui ao lado, todos vocês, um beijo a todas as seguidoras e nossos parceiros, aquele abraço especial. Muito obrigado, vocês são a razão do sucesso do Rubinho. A nossa intenção é essa, fazer tudo isso que está sendo feito em prol de vocês. É uma história, é um pedido do meu pai Orlando Santos, que me pediu antes de partir, meu filho, não deixe acabar nossa história, continue. Eu estou aqui, atendendo de meu pai, continuando com o apoio de todos vocês. Esse é o Rubi, é lendário, é de pai para filho. Rubi! É claro que sim. É a onda, é lendário. Aí, DJ Boy. Tu sabes. Estou com a retratista aqui ao lado. Aí, Didio. Eu falei, meu Didio, quer mandar um beijão, meu filho Gilmax, que veio de Manaus, conheceu o lendário, o Bacaninha, e o meu filho Alan Santos, da Alan Turismo. A minha esposa Cleide, a mãe do Didio, aqui ao lado. O Wesley, um sobrinho que veio, a minha irmã Eva, meu irmão Eric, é o nosso lendário, a família. Só o som. Vem dançar, Rubi, Rubi é a nave do som. É o poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito a pega, essa galera não pode parar. O gatinho já está rebolando, com esse passo que é pra lá e pra cá. Vem dançar comigo na nave, porque é o Rubi que já vai detonar. É isso aí, galera, Rubi é a nave do som. Poderoso que chegou pra arrasar. DJ Gilmar no comando da nave. É o poderoso que já vai decolar. Aí, Matidão. Vem dançar, vem curtir. Vem dançar, curtir. Vem dançar, curtir. Vem dançar, curtir. Curtir é a nave do som. É poderoso que chegou pra arrasar. Toca de jeito a cobrega, essa galera não pode parar. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, curtir. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, curtir. Vem dançar, vem curtir, vem dançar, curtir. Vem dançar, vem curtir, vem dançar. Vem dançar, vem dançar, poderoso Rubi. Rubi, Rubi. Bora dançar, senhor! É o Rubi com o Rubi reduzido pra você. Está desconsiderando o negro. Alô, batidão! Negro é cabeça de gelo. Esse bicho tá desconsiderando o negro. Esse bicho tá desconsiderando o negro. Negro é cabeça de gelo. Eu não vim pra me curvar. Eu avisa, né, filho? Eu não vim pra me curvar, não. Um abraço, rainha da Caba. Alô, Drica. Pouco na Babilônia. Tá curtindo o lendário? Pouco na Babilônia. Pouco na Babilônia. Pouco na Babilônia. Vai dançando coladinho assim. É Rubi do som do reggae, hein? Para o bem do seu ouvido, o volume bem reduzido. Produção tem que avisar quando rebaixar o sinal, mano. Don't parceiro maluco do Maluco Lanche, ele é a Carlinha, curtindo o lendário. Meu gerente lá é, alô tio Eric. Nildo, Thaís, alô Monique, alô Tiffany. Olha a Paulinha, a Jennifer, aqui ao lado. Isaías e toda a equipe Explosão. Dança do Drig Ling, meu Deus! E o maluco lanche, hein? Ele que puxa o reggae, né, maluco? É, tu lembra do onde isso mesmo, aquela parada? Maluco lanche e a Carlinha, só na manha, filho. Estamos trabalhando com o nosso volume bem reduzido para o bem do seu ouvido, com determinação da DPA, reduzimos o volume. A produção abaixou e não avisou, mas tudo está em si, está normal o som. Só reduzimos o volume para o bem do seu vídeo e também da vizinhança. Léo e Manel, da Pizzaria Oriental. Um abração. Um abraço, DJ Jorginho, saudade do Estrada Som. Curtindo o lendário. Alô, Cauã. Maluquinho, CD aqui ao lado, maluquinho, é o som do reggae. Vai dançando, vai. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar.

Carolina e o TT curtindo o nosso lendário.